A gente tem brigado tanto, tá virando até rotina. Reclama da frieza e o outro da bebida. E quando a luz do quarto apaga, já não sai faísca. Se não acende o nosso fogo, nada mais combina. Vai que numa hora dessas eu te perco e não me arrependa dessas crises que você inventa. Vai que numa hora dessas meus efeitos vão virar saudade, e a saudade encontra outro peito, e eu que deixo de ser imperfeito. Vai que quarto apaga, já não sai faísca. Se não acende o nosso fogo, nada mais combina. Vai que numa hora dessas eu te perco e não me arrependa dessas crises que você inventa. Vai que numa hora dessas meus efeitos vão virar saudade, e a saudade encontra outro peito, e eu que deixo de ser imperfeito. Vai que numa hora dessas eu te perco e não me arrependa dessas crises que você inventa. Meus efeitos vão virar saudade, e a saudade encontra outro peito, e eu que deixo de ser imperfeito. Obrigado, gente.